Cumprimento os colegas vereadores, a mesa diretora, o público presente na noite de hoje, nesta casa, e todas aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, nos acompanham através dos meios de comunicação. Quero dizer à comunidade escolar 27 de maio que não é de hoje que a gente consegue reverter ações governamentais com a União. Quero dizer-lhes que acompanhei, enquanto diretora da Escola Breno Ritter, o crescimento da escola de vocês com relação à sala de recursos, ao atendimento de alunos com dificuldades de aprendizagem no turno inverso, e vejo que a redução para um turno único de escola vai fazer com que percam esse atendimento. Isso é ruim. Também quero dizer-lhes que o que a Simone falou aqui é muito sério. O encaminhamento e diminuição de horário é um passo para o fechamento. Temos que trabalhar, sim, e a vereadora Mônica já se propôs a isso, de ampliação desta escola, com a justificativa de que a escola mais próxima, ela é cortada pela ERS 115. Isso dificulta que as nossas crianças caminhem para encontrar um outro lugar para serem atendidos. Em 2018, esta casa, vereadores, já fez a assinatura deste documento. Foi uma moção número 011 de 2018, onde houve esse pedido. Dá para se fazer de novo, vereadora Mônica, para que tenha uma barganha com o governo estadual e que permaneçam os dois turnos e amplie-se a escola para atendimento dos seus próprios alunos, evitando assim que eles saiam para buscar vaga em outra escola e corram risco atravessando uma via que é de trânsito rápido e é perigosa. Parabenizo a vocês e quero dizer-lhes, lutem sempre, porque os governos passam e as comunidades escolares permanecem. Então é no estabelecimento desta luta que a gente consegue pontuar e edificar uma escola de qualidade. Fui por muitos anos diretora da Escola Breno Oswaldo Ritter e me somei ao 27 de maio ao Tristão Monteiro em outras lutas. Se tivéssemos obedecido, professora e diretora, e professoras que estão aqui, pais também, se tivéssemos obedecidos, não teríamos mais a educação infantil em nossas escolas. Então, o que vem de cima nem sempre é bom. Os governos passam e as comunidades escolares permanecem. Então, continuem lutando. Parabenizo vocês por essa atitude. Quero também dizer da tristeza de termos perdido um grande cidadão taquarense, o senhor Osmar Gonzaga, que foi uma pessoa que muito me passou na política de atitudes boas. Lembro da preocupação do seu Osmar quando tínhamos uma demanda em Porto Alegre, ele dizendo: temos que formalizar, vereadora, porque nós temos que ter formalizado o pedido para termos formalizada a resposta. Seu Osmar foi incansável ao assumir o Sindicato dos Produtores Rurais e lá trabalhou incansavelmente por políticas públicas e por colocar o produtor rural atendido nas suas demandas e aprendendo a lidar com a terra, com a agricultura e outros meios mais. Ele foi um incansável cidadão, ele fará muita falta e eu senti muito a morte dele e desejo à família que tenha muita paz de espírito para o enfrentamento desta grande perda neste momento. Quero também dizer à comunidade que me escuta neste momento que no próximo, não no próximo sábado, mas no outro, dia 29 de fevereiro, estaremos no Campo do Palmeiras fazendo as inscrições para o ano de 2020 dos atletas que frequentam a Escola de Futebol Projeto Bem, no Campo do Palmeiras. Estaremos no dia 29 de fevereiro, sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, e estaremos na segunda-feira, dia 2 de março, das 18 horas às 22, fazendo inscrições para as crianças poderem estar praticando esporte no Campo do Palmeiras nos sábados pela manhã e nas quintas-feiras à tarde. O treinador Chico, um voluntário querido que participa conosco deste projeto, também estará conosco recepcionando as crianças na inscrição e também no primeiro sábado do mês de março, que será, me parece, dia 7 de março. que nós iniciaremos as atividades com as crianças. Então, todos aqueles que frequentaram ou não, e querem e desejam frequentar em 2020, nós estaremos lá fazendo inscrições. Não percam essas datas. Agradeço o tempo que me foi concedido e desejo a todos uma excelente semana.